Alô, boa tarde, gol 1754, Vinte da Serra. 1754, sendo identificação, chegada mar e descendo nível 050. Se identificou, chegada mar e descendo para o 50, gol 1754. Salvador Approach, Brasília 4304. Brasília 4304, go ahead. Coral Intersection, request descent, information Serra. Brasília 4304, radar contact over Coral, descent flight level 060. Clear to descent, 060 flight level, Brasília 4304. Go ahead in Mari position. Mari position, go ahead. Brasília 4304. Salvador, Papa Romeo Eco Juliette Vitor. Papa Romeo Eco Juliette Vitor, mantenha inicialmente. Decola de imediato 5 autorizado? Afirmo. Ele aí mantém a sua direita, observa deslocamento de cabeceira, prepare-se para decolar de imediato 5 autorizado. Gente, Eco Juliette Vitor. Tá 3-2 no 7, no solo aos 11, libera a última Golf 1-2-9. 3-2-1-6, última Golf 2-9 no solo. 3-2-1-6. Torre 386, 801. Papá, o meu Eco Juliette Vitor, vento 110 graus com 8 nós, pista no zero, tem a decolagem autorizada. Livre decolagem, Eco Juliette Vitor. Torre Salvador, bom dia, é o 18001, na final trem baixada travada. Gente, tráfego avistado, continua aproximação, cabeceira está deslocada em 1.200 metros, a marcação de cabeceira está um pouco mais à frente da Taxi Delta, continua agora de pista no zero livre, tem um César 152 nesse rolagem da cabeceira deslocada. Afirmativa, aguardando pista livre e está ciente aí da pista com cabeceira deslocada, o 8001. Tranquilo, não problema. Não, é só o confio mesmo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Para o 1-2, autorizado da presente curvar à esquerda, ingresse no corredor forte, lindo litoral de Salvador. Suba inicialmente para 1 no meu pés, controle 119.35, tenha uma boa viagem. 1 no meu pés, 119.35, Eco Juliette Vitor. 8001, deslocado em 1.200 metros, pista no zero, 1014, 130 graus, 10 nós, tem um pouso autorizado. Sente livre pouso na pista no zero, tem 8001. Juliette Vitor, mantenha mil pés, corredor forte, reporte 2 0 milímetros, Salvador. Mil pés, Juliette Vitor. Como é? 3-2 no meio, autorizado, portão 1, via Índia. Via Índia, 3-2 no meio, para o 1. Salvador, bom dia, Papatango, Eco, Serratango. Papatango, Eco, Serratango, contato radar sobre a posição Conde, fui na proa de Bonfi para interceptar a chegada, é Bonfi, reporte para descida. Proa de Bonfi, vai reportar a descida. Via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Táxi via Alfa, reportará para ingresso na Juliette, então 001. Salvador, boa tarde, 3174 na chegada Mari, 230, para 160. Tá, 3174, essa é a identificação, chegada Mari, desça nível 070. Chegada Mari, 070, tem informação se é quando possível na prova de TAP de informações. Ciência autorizado por desvios na proa de Itap, subvisitou, tá 3074. Itap, 3074, sempre para o 070. Vanzelia Fox 2304, descent 6000 feet. Clear to 6000 feet, descent 6000 feet, Brasília Fox 2304. Para o 50, Gol 974. Gol 754, reautorizado 2010, ajustou no 014, autorizado final dele é sem glide, reposta estabilizada. 2010, 014, o ajuste, autorizado ele é sem glide, reportará estabilizado, Gol 1754. Mike X-Ray Alpha, prossiga. É, eu só me sinto a curiosidade. Não para negócio, eu tenho dois, até o 5-0. 5-0. Cliente, descendo 0-5-0, Brasília, pode 2-3-0, Paulo. Ingresso, portão 11, então 8-0-0-1. 6-0. 0-6-0, 7-3-0, 7-4. Alfa, inicia o rebote, agilizando até o parte 3. Ok, esse é o Alfa. Brasília Fox 2304, my position, go ahead, tap position. Roger, descend flight level 050, Brazilian 42304. 050, Brazilian 42304. Confirma que na 8 para Brazilian 42304. Para 81014, Brazilian 42304. Thank you. Está 3174 indicada? 260. 7. Force 2304 for heading tap position. Go ahead, tap position, Brazil for 2304. São 3074, reduzido para 2209. 2074. Complete final, chame torre 1186. 1186. Poderia conferir o número para pouso do 3174? Número 3 para o pouso, 3174. Do tráfego, tem um campo avistado? Positivo. Ok, agora sim, tráfego já avistado, cabeceira está deslocada em 1.200 metros, a referência é próxima a táxi, um pouco mais à frente, táxi Sui Delta, altitude 1014, vento de proa com 10 nós, tem o pouso autorizado, check plane. Indo pouso, Gono 754, baixo da lado. 3174, reautorizado nível 050. Então, 3174, desço nível 050. 050, tá? 3174. Vitor, moderar meu país. Legislativo, está escuta. Moderar meu país. Com licença, 5 mil, Legislativo. Eco, Legislativo, Vitor, aguarde a atenção ao nível 050. Azul 4061 para cópia. Siga. Salvador Campinas, autorizado nível de voo 3620, aerovia Perusque 58. Pista 10, deslocada a 1200 metros, curva à direita, subida gole, transição Gonza. O controle 119.35 e o transponder 5027 para o Azul 4061. 4061, autorizado 3620. Campinas, Aperística 58, Eta Gole, transição 11, cola da 11A deslocada, 1.200 metros, com curva à direita, controle 135, transponder 5027. Proteja a frequência do controle? Portão 935. Afirmativos. Portão 9, chama quando pronto. Chamará. No solo 28, direita na Golf 29. Na Golf 29. Então, 3174, após ITAP, desça para 3 mil pés, ajustando 014. Após ITAP, 3,14, 74. Ciente, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette. O Eco 110 a 14 milhas. Vai, recebo. Calais do Brasil é 4-3-0-4. Brasil é 4-3-0-4, complete final, contact tower 118.6. Salvador Tower 118.6, Brasil é 4-3-0-4. Então, 3174, reautorizado 2000 pés, ajuste 1-0-0-4, autorizado final, reporte estabilizado. 2-0, reportar 74. Até o Salvador Tower, Brasília 4304. Eco Juliette Vitor, solicitou nível 050. 050. Ciente autorizado, ascensão nível 055, Eco Juliette Vitor. The traffic inside check landing gear, runway 10 displaced 1200 meters. Check landing gear, wind is 100 degrees, 10 knots, clear to land. Yeah, down and locked, Brazil Default 2304, clear to land. Controle Azul 4082. Siga. Seria possível liberar a velocidade em mare? Mantém a restrição da chegada. Cliente 4082. É o Wind Angel, prossiga. Qual é a runway? Negativo. 1200 meters displaced. The first 1200 meters not available, ok? Ok, not available. Press the port 2304. Está em graça Interlagos. Confirme o transponder 01111 para Papatão Guatão Índia Índia. Sente, vou ir à rotatória, desço para 1010, reporte e visão com a pista. Ainda confirma o tipo de equipamento? É um BH-0603 na bola. Gente. Tango Tango descida. Tango Eco Serra Tango, desse inicial nível 050 na fila de Bonf. 050 de Bonf. Índia, Índia, confirme o tipo de equipamento. BH-0603. Gente, grato. Treinador, tá 3174. 3174, complete final, chame torre 186. 186. Editado, 1200, displaced. Ok, obrigado. Salvador, tá 3174 no... Localizadora 3.000. 3174, tráfego avistado, número 2 para o pouso, continua a aproximação, cabeceira no zero, deslocado em 1.200 metros, vento 110 graus 8 nós, aguarde pista no zero livre. A 774. Forte o 304, the ground at 34, vacate runway to the right side and remain this frequency, call me on the taxiway delta to cross runway 1028. Forte o 304. 040, Eco Serra Tango. 8040, Eco. Your four, come and leave in the runway. Next, check. OTAN 3174 no solo aos. Correção. Checo tem de pouso, vento 110 graus com 10 nós, deslocado a 1200 metros, pouso autorizado. Tá 3174. Reforço, tá? 3174. Azul livre, puxa a sinal, sempre o táxi. Paulo, o Sam, Mike X-Ray Alpha informa a perna do robô no Pátio 3. Obrigado, uma boa tarde. Ok, tô ciente, tô ciente. Paulo, tem um estimado pro 6741? Confirme, tô achando? O FG-6741 está pronto para a cópia, está aguardando as suas próximas. Você está pronto para iniciar o pushback? Não, estou pronto para a cópia. Eu havia solicitado o cópia e você pediu para aguardar. Nosso estimado é o 35. Nosso próximo, estou aguardando você passar a cópia. Estou sim, estou em contato com o centro, só um minuto. Ah, certo. Ajuste 1-0 no 4, autorizado final, reposta avisada. Cliente, após de TAP, autorizado descida para 2014, autorizado ILS X-Ray, sem glide, passageiro de frente. Way to Militar Apron, remain this frequency. Brasil é mais de 3, vira for, cross, Delta, da 3174, no solo 38, na Golf 219. Golf 2974. 4-1, pra cópia. Cópia. 6741, está autorizado Guarulhos, nível 340, aerovia Peruísque 50. Decola da pista no zero, curva direita, subida da EL, transição Diner. O controle 119.35 e o transponder 5026. Autorizado, nível 340, via Peruís 50 para Guarulhos, decola na pista 10 com primeira curva direita, no perfil da saída da Elza, são de NER. O controle é 11935, transponder 5026.